América. Aí, 10h16, vai ligando 2526272 e nós vamos juntos até meio-dia, até Eli Correia. Nós estamos atendendo você aqui pelo telefone da América. Rádio América. Ô, linda, um beijo pra você. Ô, me emocionou. A minha mãe também tá longe, tá lá em Fortaleza, mora lá em Fortaleza, né? Eu não vou poder amanhã dar um abraço nela, mas já dei ontem para o aniversário da minha mãe e amanhã é Dia das Mães. Quer dizer, um abraço duplo que a gente está dando aí através do telefone. Mas, ô Ricardo, segunda-feira eu estou sabendo que você vai estar lá com o Padre Antoniel, é? Exato, nós vamos estar na paróquia Santa Luzia, lá no Grajaú, ali na rua Gentiana, no Jardim Novo Horizonte. Ah, mas estou sabendo que ele decretou feriado municipal lá para aqueles lados, ninguém vai fazer nada. Você sabe que dia 23, eu e o Eli Correia vamos estar com o Padre Antoniel aí numa grande festa aí, né? Na região dele lá, viu? É dia 23, é um domingo, nós vamos estar lá com o Padre Antoniel, eu e o Eli Correia. E como ele é querido naquele pedaço. Meu Deus do céu, então o pessoal pode preparar. Segunda-feira é uma festa para receber o Ricardo, né? Receber as nossas meninas. E no dia 23 aguarda, hein? Roberto Lozan e Eli Correia, no domingo à tarde aí, participando da missa e das festividades aí. Bom, ô Ricardo, mais alguma coisinha ou não? O pessoal só quer dar um bom dia para encerrar. Bom dia! Bom dia, bom dia. Eu queria aproveitar, Ricardo. Oi. Você não conheceu, porque você é dessa nova geração, está agora fazendo esse rádio bonito, mas hoje, se vivo estivesse, completaria 56 anos de idade, o nosso saudoso e querido Johnny Black, né? Ele que foi para os amigos realmente uma lembrança muito forte, uma lembrança muito gostosa, que está até hoje em nossa mente, pelo profissional competente que foi, pelo homem carinhoso que foi, pelo amigo sincero que foi. Eu gostaria de prestar essa nossa homenagem, porque eu sei, inclusive, que quem deve estar muito emocionado é a Carla, a filha dele, que está aí trabalhando contigo, não é verdade? É, sem dúvida alguma. Então, o nosso beijo para ela e que ela tenha, não a tristeza de ter perdido o seu pai, mas a certeza de ter deixado uma história no rádio através desse profissional maravilhoso que os amigos jamais esquecem, porque ele foi gente como a gente. Ricardo, um beijo para você. Outro um abração e é isso aí. Vamos nessa então, 10h15, vamos tocar Leandro e Leonardo. E a nossa saudade, né? A gente só sente saudade de coisa boa, gente querida, gente que passa na nossa vida e que deixa uma flor plantada em nosso coração. Que delícia, hein? Que delícia, que música maravilhosa. Eu quero agradecer a Marivalda. Alô, Marivalda. A Marivalda trouxe ontem um pão caseiro delicioso e bolinhos de mandioca, né? Marivalda, você tem que gosta mesmo, né, Marivalda? Assim não dá, eu tô tentando aqui manter a forma, mas vocês não deixam, é tanta coisinha gostosa que vocês mandam pra mim. Marivalda, obrigado, amor, um beijo pra você, obrigado mesmo pelo carinho, pela participação. E olha, eu queria chamar a atenção de todas as mulheres, daqui a pouquinho nós vamos falar das dicas, eu vou dizer o que nós vamos ter hoje nas dicas. Atendendo a pedidos, solicitações de ameaças, eu tenho uma dica importante pra todas as mulheres que ouvem o programa Roberto Lozan. América. Pois é, agora são 10h20. Vamos embora, a gente continua com você aqui através do programa Roberto Lozan. Você que está aí participando, a Fernanda Aparecida Félix, lá do Jabaquara. Lozan, manda beijos para todos da rádio. Obrigado, Fernanda. Você também pode mandar o seu beijo pelo nosso telefone, né? O 2526272, até meio-dia, até Eli Correia. Nós estamos atendendo você aqui pelo telefone da América. Rádio América. Já faz mais de 20 anos que a Bioclínica lhe aconselha a não utilizar medicamentos sem orientação médica. Somente um especialista pode resolver os seus problemas de cabelo e pele, como manchas, espinhas, envelhecimento precoce, alergias e queda de cabelos. Ligue 3361-6994. A todo contato sexual, sempre utilize preservativo. A qualquer suspeita de doença venérea ou problema sexual, ligue 3361-6994. Ou vá rua Aurora 678, segundo andar, esquina com a Avenida São João, próximo ao metrô República. Em Campinas, ligue 2319062. Vamos, é 10h21, dá tempo ainda de você dar um pulinho lá no Palácio das Pratas e comprar o presentinho.